Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Brandos Costumes, depois de uma pequena pausa para férias de verão. É isso, voltamos frescos, com algum bronze e com um novo convidado. O nome desse convidado de hoje é-nos bem familiar, é músico lisboeta, teve um papel fundamental na história do punk nacional, mas ultrapassou as barreiras de género numa carreira longa e diversificada em que o trabalho na música vai muito além daquilo que ele fez e faz ainda em cima do palco. Falamos de Samuel Palitos. Se quiserem ver conteúdo extra desta entrevista, vejam o nosso site em www.brandoscostumes.pt. Agora vamos à entrevista. O meu nome é Pedro Paulos. Eu sou a Marta Rocha e este é o Brandos Costumes. A minha entrada na música foi um bocadinho uma consequência de estar sempre envolvido com muitos amigos que tocavam e que tinham bandas. E eu também sempre tive um fascínio pelo instrumento que é hoje em dia o meu instrumento, que é a bateria. Talvez por influência do meu pai, porque também gostava muito, também quando era jovem também tocava. E então fazia-me sempre aquela questão de se eu queria tocar a bateria, e chegou-me até a oferecer uma tarola. Mas pronto, mas como qualquer adolescente andava sempre a saltar de esporte, ou era hockey patins, ou era isto, ou era aquilo, e a música era mais um desporto, se posso dizer isso. Entretanto, e por volta dos 17 anos, lembro-me de estar no liceu e tinha sempre a mania de estar sempre a tocar nas pernas e a fazer ritmos, e houve alguém que me convidou para ir para um ensaio de uma banda que estava a começar, mas que o baterista não tocava muito e eles achavam que eu tocava bem. E lá fui eu, comecei lá, fiz lá um primeiro ensaio e aquilo correu bem. E foi assim que a música entrou na vida de Samuel Palitos, durante a adolescência no bairro de Alvalade. Era um bairro agitado, a proximidade do rock and roll também nos levava muito a estar envolvidos muito na cena musical, não é? Havia muitas bandas ali no bairro, mesmo não, imaginemos que não íamos ver todos os concertos, mas alguém do bairro que passava por nós e então onde é que vais? Olha, vou tocar hoje ao Rock Rendezvous. Aconteceu com isso, lembro perfeitamente, com o Morgadinho. Ele era vocalista dos Bastardos do Cardeal, que era uma banda de Viseu, mas que o Morgadinho, como vivia em Alvalade, e ele era de Viseu, mas vivia em Alvalade. E então, pronto, quando eles se encontravam, quando tocavam no Rock and Roll, lá vinha ele de casa, já todo com a performance já montada. E pronto, era um bocado essa relação que tínhamos, não é? E pelas referências que haviam ali do bairro, é? Desde os Heróis do Mar, os Chutes e Pontapés, uma série de outras bandas que cresceram ali também, que nos levou também a ter esse lado mais íntimo com a cena musical. Quando somos novos, sentimos que somos nós contra o mundo. E no caso de Samuel Palitos e dos seus amigos, eles sentiam que eram diferentes. E a diferença começava nas coisas mais pequenas, como o corte de cabelo. Não era o meu caso, eu tinha cabelo comprido, mas o Ribas tinha piques no cabelo, andávamos vestidos com calças de ganga rotas e casacos com picos, e pronto, isso tudo naquela altura ainda era um bocadinho um choque, não é? As pessoas não estavam ainda muito, não estavam preparadas, especialmente num bairro minimamente conservador, ficavam sempre assim um bocadinho a olhar de lado ou agarrar assim na carteira, pensar que mal ia fazer alguma coisa, e pronto. Isso era um clichê, não é? A cidade de Lisboa nos anos 80 era cheia de perigos, era uma cidade muito mais assustadora, e o simples trajeto de ir do bairro de Alvalade até ao bairro Alto para ir sair à noite era cheio de perigos. Era quase como um jogo de computador. Era um bocadinho, era. Eu felizmente, por acaso, os skinheads, não sei porquê, nunca improvisaram muito comigo. Mas lembro perfeitamente com o Orlando, por exemplo, ou com o Ribas, inclusive, com o Tenro, que era um outro amigo nosso também, um punk ali da Avenida da República. Isto é tudo punks da Avenida da República, da Avenida de Roma. Um punks finos, como eu costumava dizer. Eu costumava brincar com o Ribas e dizer assim: punk, tu és um punk betinho aqui da Avenida de Roma. E ele ficava assim um bocadinho furioso comigo. Não, mas era sempre na brincadeira, porque ele realmente era uma pessoa interventiva e fazia mesmo questão de falar das coisas, não é? E não tinha receios de nada, nem. Mas sim, pontualmente havia esses estresses com os skinheads, sim. Mas voltemos um bocadinho atrás para perceber como é que Samuel Palitos conhece João Ribas, que viria a ser o frontman dos Censurados. Cruzo-me com o João Ribas, que andava à procura dele. Ele tinha vindo de Berlim, tinha estado lá um ano. A banda que ele, que ele tinha, porque o Judas aquilo estava já um bocadinho disperso, e ele decidiu avançar para um novo projeto. E andava a sondar ali no bairro de Alvalade, quem é que tocava, assim, principalmente um baterista, e, eles, e os amigos comuns disseram, pá, é um puto toca ficha, o Samuel e tal. Eu lembro perfeitamente do João e ter comigo, e eu, pá, eu já conhecia o João, nós já tínhamos visto concertos dos Cudos Judas, e então era assim o nosso ícone ali do bairro, não é? E lembro de ficar assim um bocado intimidado, né? O João assim a perguntar-me, olha Samuel, pá, ouvi dizer que tocas bateria, assim, pá, sim, dou uns toques e tal. E perguntou-me se eu queria experimentar fazer um ensaio com eles, e com ele e com o cunhado dele, que também tinha sido baixista do Escuridão Total, que era o Ampola, e com o João Pedro Almenda, que na altura estava de saída dos Pesticida e tinha sido vocalista dos Cudos Judas, não é? E assim foi, fomos para a Cenófila, uma sala de ensaios emblemática ali no Conde Redondo. E fizemos o primeiro ensaio, onde apareceram as duas primeiras músicas censuradas, o É Difícil e os Senhores Políticos, letras do João Pedro Almendra e músicas do Ribas. Para o consultador, vês que há pressa, mal tem tempo para comer, quase tudo com pressa, não tens tempo para perder, nem tempo para sorrir. Duas músicas que são das mais emblemáticas dos Censurados no primeiro ensaio, não é? Foi inconsciente, mas com o tempo comecei a perceber que realmente houve logo aquela química inicial, não é? De repente, principalmente eu e o João, porque acabamos por nós ficar. O Ampolo, entretanto, saiu, o João Pedro também, acho que. Não sei se voltou para os pés ou não, mas não estava ali com alguns problemas e acabou por sair da banda também. E acabei por ficar eu e o João, entretanto o Ampolo ainda fez uns ensaios e entretanto arranjámos um outro. Ah, porque isto o que aconteceu foi: ok, o João saiu, o João Pedro Almendra saiu, quem é que vai cantar? E o Ribas, assim um bocado confuso, e disse para o João: eu tinha visto os Cudos Judas, lembro até já no final dos Cudos Judas, já era o João que cantava. Eu dizia, ah, porque é que não cantas tu? Tu cantas bem e pá, fazes isso na boa. E pronto, e foi assim. Então tivemos, mas como ele era o único guitarrista, achámos que era importante arranjar um outro guitarrista para dar algum apoio. Então arranjámos o Tiago, que era um freak, que ia para os concertos de jardineiras e de pé descalço e de pulseiras de miçangas. Era assim um bocadinho fora do contexto, mas pronto, mas fez a sua parte, mas depois decidimos que não era por aí. Entretanto, conhecíamos ali do bairro também o Fred, também fazia parte do nosso núcleo de amigos, e entretanto soubemos que o Orlando tinha saído dos Pesticida, pronto, e foi aí que a banda ficou consolidada. Vamos tocar outra vez a mesma música, que é para começarmos a enquadrar melhor, meu. É a primeira vez que ficamos juntos, meu, quer do quê? Que a gente diga aqui. Pronto, esta música chama-se Não Sei Quantos, vamos cá, Não Sei Quantos. Pum, pum, acabou. E se a música dos Censurados era punk, os ensaios ainda eram mais. Era mesmo hardcore. Pá, nós ensaiámos na casa do Ribas, que era um andar na Avenida de Roma. E aquelas casas ali da Avenida de Roma tinham sempre depois da cozinha tinham um quarto, que era supostamente o quarto da empregada, que era o quarto do Ribas, que tinha casa de banho e tudo. Pronto, era assim uma coisa minúscula. E que nós entrávamos e tínhamos que levantar o colchão, que era a cama do João, e ensaiar, portanto, aquilo, num prédio de 8 andares, se não me engano, em plena Avenida de Roma, e aquele chinfarim todo. Eu acho que o João, para além de ser uma pessoa muito educada, tinha um carisma que os próprios vizinhos admiravam, não é? E então havia esse respeito, e então era quase até a Isabel, a irmã dele, estava a contar que numa situação qualquer estava a contar que era engraçado, que os vizinhos sabiam a que horas é que os Censurados iam ensaiar, então saíam todos de casa. Não, só para deixarem os Censurados ensaiar à vontade. E foi engraçado. Ah, depois começámos a ter aquelas aparições na televisão e pá, começámos a ser uma banda mais ou menos falada e aparecer nos jornais e etc. E começaram a perceber, portanto, ok, é o som que é, mas estão a fazer isto seriamente, isto é para valer. Portanto, acho que a partir daí. E eram sempre muito, muito cordiais, nunca. Mas espera aí. Não sei se vocês perceberam, mas os Censurados começaram a ficar famosos, começaram a ir à televisão e continuaram a ensaiar no quarto do Ribas. Sempre. Nós ensaiámos quase. Sim, e nós só para o fim, tipo o último ano, é que arranjamos uma sala de ensaios. Até era o tio do Fred, tinha um estúdio de. Ele fazia fantoches. Tipo de spitting image e fazia esse tipo de coisas, e então tinha lá uma sala insonorizada e tudo, então, mas foi o último ano só de Censurados, resto ensaiámos sempre na Casa dos Ribas. Isso é incrível. E aquilo é pá, depois é tudo a fumar lá dentro, e levámos para além daquilo ser pequeno, já era pequeno para nós, e ainda levámos os amigos para assistir aos ensaios, que ficavam na casa de banho normalmente. Nós tínhamos sempre de parar para abrir um bocadinho, e todos ali a escorrer, até pingava do teto, aquilo era surreal. Antes do primeiro disco, e claro, de ficarem famosos, os Censurados tocavam por sítios como Rock Rendezvous, Bar Oceano, Bar das Palmeiras, que hoje em dia é sede do Bloco de Esquerda, na altura era o PSR, e pronto, íamos fazendo que Padaria do Povo, que hoje em dia voltou, acho que abriu outra vez. Fomos fazendo onde houvesse sítio para tocar, nós tocávamos, não era? Mas foi numa situação do Rock Rendezvous, havia aquela editora que era a Marromanta, do João Peste, e ele estava sempre, andava sempre ali pelo Rock Rendezvous a ver projetos novos, e viu-nos e veio ter connosco e propôs-nos se nós queríamos gravar um disco pela Marromanta. E nós, claro, para nós era um marco importantíssimo lançar um disco e começámos a assumir a banda como profissional. Followingzinho, já tínhamos assim malta que ia os nossos concertos. Aliás, quase todos os concertos onde nós tocávamos estavam sempre cheios, portanto havia já realmente esse buzz à volta da banda. Pá, nós, como eu pessoalmente, como puto e inexperiente, para mim aquilo era uma curtição, para mim não era mais do que isso. Depois, pronto, acabámos por ir para o Chajachá, que era o estúdio do Ramon, do Segundo e do Ramon Galarza, com o Cajó, que era técnico dos chutes, aí já porque havia a influência da Lola, que já tinha trabalhado com os chutes, tinha sido promotora da Polygram, e que era a nossa manager, e que, pronto, conseguiu então arranjar esses contactos e começámos a ter pessoal profissional a trabalhar connosco. E então fomos para o Chajachá gravar esse disco, foi tudo feito numa semana, gravação, misturas, tudo. Foi tudo tipo live on tape, não havia cá nem metrónomos, nem edições, nem nada, né? Live on tape, era tape mesmo, não havia cá Pro Tools nem nada. E pronto, e fizemos o disco. Entretanto o João Peixe ficou sem dinheiro para pagar o disco, pronto. E o disco ficou parado uns quantos meses, por isso é que ele demorou, ele foi gravado em 89, só foi lançado em 90. Mas como havia já a ideia do chute um dia formarem uma editora, e entretanto começámos a fazer a turnê também com eles, a turnê do Gritos Mujos, e pronto, e foi o ponto que eles decidiram mesmo, pá, ok, nós gostamos da banda, queremos realmente avançar com a questão da editora, e então lançaram El Tatu, e o primeiro disco foi o disco censurado, já estava feito, foi só mandar para a fábrica. E de certa forma aconteceu tudo muito rápido, não é? Nós gravámos o primeiro disco, fizemos a turnê com os Chutos, no ano a seguir já estávamos a gravar o segundo disco, portanto foi tudo assim, cada vez a tocar em palcos maiores, as condições também a melhorarem e pronto, o público também a ser cada vez mais, mas essencialmente dedicámos aquilo a 100%, não ensaiámos todos os dias e se no fim de semana não havia nada para fazer íamos ensaiar. E era uma banda que por isso talvez o resultado tinha sido tão imediato, porque nós íamos tão bem preparados para os concertos que aquilo funcionava sempre. Éramos uns toscos a tocar, mas aquilo que tocávamos, tocávamos bem, fazíamos aquilo bem, sempre com muita energia, e foi isso que ajudou também que o processo fosse muito mais rápido. Eram muitos os palcos onde os Censurados tocavam e muitos dos sítios por onde eles passavam eram também locais de encontros criativos entre bairros. Eram porque encontrávamos todos lá, não é? Aquilo, todos os sítios onde nós íamos, tínhamos sempre o resto das bandas lá. Parte da assistência também eram músicos, estás a perceber? E era um pessoal que até, principalmente no Bar Oceano, mas principalmente no Bar das Palmeiras, no PSR. Lembro perfeitamente de fazer jam sessions com os sitiados, com os clandestinos, pá, com essa malta toda, juntávamos ali todos, aquilo era uma ramboia. Acabámos de tocar, imagina que os Censurados iam tocar, acabámos de tocar, depois os instrumentos estavam ali, o pessoal não tinha nada a fazer, íamos jantar, pá, bora aí, curtir aí umas cenas e tal. Pronto, e havia um bocadinho esse espírito, e o Johnny Guitar a mesma coisa, encontrávamos sempre todos lá, e aliás, as pessoas que tiveram a oportunidade de ir ao Johnny Guitar, era isso que acontecia, chegavas lá, vias o pessoal dos Rádio Macau, dos TPTPs, dos Pesticidas, era para 2000, portanto, eram os sítios que havia onde a malta se identificava e nos juntávamos todos ali para partilhar um bocado, olha, as loucuras da vida. Entrámos ali a malta de Campo de Ourique, de Altos Olivais, de Encarnação, da Amadora também, muitas bandas de metal que vinham ali da zona da Amadora. Também tocavam lá no Johnny Guitar também, portanto era fora do. Só, não era só no eixo do bairro lá ao lado que as coisas aconteciam. É. E havia muito aqueles encontros no Gingão, também no Gingão e no Tacão Grande e essas coisas. Fazíamos sempre aquela rumaria, bairro alto, e depois descíamos até Santo, até ao Johnny Guitar. Grande ginástica, grande ginástica! Olha a coxa! Olha a coxa! Essa é dedicada a Lola! Olha a coxa! Já vos tinha dito no princípio do programa, se comerem a sopa toda, vão ouvir os Censurados. Realmente, como estamos na hora do almoço e eu sei que já comeram a sopa toda, vamos ficar com os Censurados. João, tudo bem? Tudo bem. Eu, por enquanto, estou a tomar conta da tua guitarra, mas daqui a pouco fazemos aí uma troca. Censurados, vocês têm razão para ter esse nome? Sim, aliás, nós quando os escolhemos, nós sempre sentimos ser um bocado censurados diariamente, principalmente com a música que fazemos em Portugal. Achas que o tipo de música que vocês fazem é censurado, ou seja, não é bem aceito, é marginalizada? Um bocado marginalizada, penso eu. E depois de 3 LPs, este é portanto já o vosso terceiro longa duração, vocês ainda sentem isso? Senão não teriam passado do primeiro, não é? Penso que sentimos menos, não é? Agora com uma multinacional como é a minha, Valentino Carvalho, Vamos lá ver se nos dão menos sopa. Portanto, ficámos com a ideia de que os censurados, embora já tenham levado sopa, são eles agora que estão a dar sopa aos espectadores. Em 1993 sai o terceiro disco dos censurados, aquele que seria o primeiro como editora major, EMI, mas acabou por ser também o último. Pronto, aquilo foi logo mal fazado, acho que os discos já não correu muito bem, a própria banda já estava assim meio deslocada, a própria composição já estava assim um bocadinho muito dividida, o Ribas já não compunha muito, pronto, e começas a perder um bocadinho a identidade da banda, e da mesma forma como é que eu costumo dizer sempre, e digo sempre isto e dizer isto até ao fim, que é da mesma forma que começou foi a forma como acabou, de uma forma honesta, sem grandes, não foi porque estávamos numa major que achámos que devíamos prolongar aquilo, porque aquilo já não estava bem dentro da banda, já havia algumas, não era bem desentendimentos, porque sempre fomos muito amigos e continuámos amigos, mas musicalmente já não, nem toda a gente se identificava com as mesmas coisas, então achámos que pronto, é pá, por bem, olha, fizemos mais um disco, está feito, assinámos esta responsabilidade, temos que cumprir, e pronto, e assim foi, fizemos o disco e depois acabámos. Solução, vou partir. Se não há solução, vou partir. comecei a formar uma banda com o Fred, começámos a reunir alguma malta para começar a fazer um outro projeto, uma vertente musical que nós estávamos mais virados para esse lado. Epá, e depois nem coisa de 6 meses recebo um telefonema do Paulo Pedro Gonçalves a perguntar se eu queria ir para Londres tocar com o LX90/ Geek Out The Jams. E porque foi engraçado, porque eu isto é uma situação que pouca gente sabe. Eu fiz parte da primeira formação dos LX90, porque a ideia, o conceito da banda era ter 2 bateristas, que era o Nini, que era o baterista fixo mesmo da banda, era um outro baterista mais rock. O Nini supostamente era o baterista mais versátil, não tinha assim uma coisa, uma vertente mais pop. Fazia como se fosse os breaks e tu fazias o 4x4. Exatamente, é basicamente é isso. E tinha o Tom Pereira. Sim, a disparar, o vibe a disparar. Era o conceito da banda, era um conceito bem à frente do que é que quer que seja, era bem, bem interessante. E nem cheguei a fazer uns ensaios com eles, pá, mas entretanto saiu, isto foi mesmo no início de 90, portanto, entretanto saiu o disco Censurados, eu fui para a tropa, epá, e depois tornou-se incompatível eu conseguir conciliar as coisas. Mas eles ficaram com essa memória da minha pessoa, até acho que até não sei se é brincadeira ou não, que o Rui Pregal da Cunha tinha sonhado comigo, então no outro dia eles tinham ficado sem baterista lá em Londres, e então tinha sonhado comigo, e depois então, é pá, olha, sou mal, olha, boa ideia. Depois souberam que o Censurado já tinha acabado e tal, então olha, telefonaram-me. E eu, como sempre, disse: epá, vou ouvir, não sei se tenho capacidade para fazer isso ou não, deixa-me ouvir primeiro as músicas, se achar que sim, vou até aí e vamos partir num novo capítulo. Em 1994. Como estão habituadas, a música lá tem muita importância e sempre, de certo modo, quase que sustenta aquele país. É um bom porto, não é? Vai muita gente de outros países para a Inglaterra tentar fazer aquilo que quer fazer, não é? Vai, tem uma grande tradição e, portanto... Não nos faz confusão nenhuma que apareçam lá 6 portugueses de repente a partir guitarras. Já depois de lá estar em Londres, com a ouvir outras coisas e com a entrada do Samuel, mudou também. O futuro de Samuel Palitos estava em Londres. Para mim foi uma experiência brutal. Foi assim uma coisa inesquecível. Eu cresci 20 anos. Assim, de repente, em 3 anos cresci 20. Foi assim, a todos os níveis, profissionais, como pessoa, como ser humano, como tudo. Foi assim uma experiência única. Mas tu deves ter que... Para aguentar lá, deve ter estado a trabalhar outra coisa, ou não? Epá, sim, depois havia aqueles apoios do Estado, pronto, mas sim, tínhamos de fazer uns part-times e tal. Sim, mas havia um apoio, eles têm um apoio do Estado, para o pessoal desempregado, não é? Para o pessoal de música. Pronto, mas nós não íamos para lá inventar nada, nós dizíamos, pá, somos músicos, estamos aqui com uma banda, mas também, pronto, estamos à procura de trabalho, mas está a ser difícil. Pronto, eles compreendiam e deram-nos o apoio, porque a banda toda vivia toda numa casa, partilhávamos uma casa juntos, em Wembley. Eu sempre tive a ideia que tu, sendo reconhecido aqui, és reconhecido em qualquer parte do mundo. Porque, sendo a música uma linguagem universal, o que interessa é a forma como tu te entregas, a forma como tu fazes aquilo, como desempenhas a tua performance. E isso veio-se a confirmar. Eu senti em pleno aquilo que eu sempre pensei. Assim, eu sou reconhecido aqui da mesma forma que sou reconhecido em Londres. E assim foi. E nós éramos reconhecidos em Londres. Nós tínhamos um following. O Rui sempre teve um lado de public relations muito, muito ativo, não é? Era, sem dúvida, um relações públicas fantástico, não é? E conseguiu, de certa forma, entrar num algum circuito interessante em Londres, não é? E então começámos a tocar em clubes com uma malta muito, muito in, para todo o pessoal, ou fashion designers, ou pessoal do cinema, ou músicos. Então começámos a ter o circuito muito, muito fixe. E então... começando a ter um following de pessoal de câmaras, com as câmaras de 8 milímetros e vestidinhos à moda, e pá, E pronto, e de certa forma começámos a conseguir ter espetáculos em sítios muito, muito importantes e que começou a crescer. Nós chegámos a tocar no Marquee e conseguimos meter perto de 500 pessoas para uma banda portuguesa a tocar em Londres. Foi obra que muitas vezes nem as bandas inglesas conseguiam. Portanto, houve assim um trabalho, lá está, muito trabalho. Nós ensaiámos todos os dias. Mais uma vez, ensaiar todos os dias. Sim, tem que ser. Quando queres chegar a algum nível de qualidade, tens que trabalhar à série. Isto é como tudo. Depois do trabalho com os LX90 e com os Kick Out the Jams em Londres, Palitos voltou a Portugal ainda sem trabalho. Lá está, vim de imigrante, mas teso. Pá, estava sem trabalho, ainda fiz de road e para a Brunhosa, na altura ainda do Frazão e do Mário Barreiros. Estava sem trabalho e lembro, estava a viver, até foi o Pedro Lopes, o filho do Fernando Lopes, do realizador, que era muito meu amigo, também ali do Alvalade. Ele vivia com a namorada dele em Sete Rios, mas tinha uma casa em Alfama. E disse, pá, eu tinha a casa vazia, se quiseres, ainda boa, ficas lá. Pá, e fui viver. Ou melhor, eu fui para Alvalade, pá, mas sabes o que é? De repente estás a viver 3 anos sozinho, de repente estás a... Pá, eu adorava, eu vivia com os meus avós, adorava os meus avós e etc. Pá, nunca... Não é por aí, percebes? Mas sabes quando tu tens já aquela independência e de repente tens de estar a justificar uma série de coisas, entende? Pronto. E senti-me um bocadinho desconfortável. E pronto, e houve essa situação. Eu lembro de ter ido fazer umas compras à graça, portanto, e estava a sair do supermercado. Quem é que eu encontro? O João Guardela. E João, pá, já não vi o João, um abraço, éramos muito amigos. Ele ia sempre ver conselhos dos censurados, também era assim um entusiasta. E trocávamos muito, já nos conhecíamos das outras elites. É pá, porreira, olha, atualizámos contactos, foi muito engraçado. Eu vinha com as compras e ele vinha a João mesmo. Então agora és dona de casa. É assim, velho, o teu amor continua sempre muito requintado. Pronto, é pá, trocámos contactos, é pá, nem de propósito. Duas semanas depois eu estava-me a telefonar a dizer que na altura era o Paulinho dos Ramos que estava a tocar com eles, que tinha tido um problema, não tinha, tinha ficado internado e que não podia tocar tão cedo e que eles estavam em pré-produção do o disco deles e se eu queria alinhar no projeto. E disse, pá, claro, João, pela amizade que tenho por vocês e porque também vai ser bom para mim, não é? Estou sem fazer nada e vai ser bom. E assim foi. E foi assim que Samuel Palitos começou a tocar com os sitiados. We'll be right back. nunca mais ficou quieto. Correu muito bem com os sitiados, ganhei bastante dinheiro. Pá, e foi sempre um sonho que eu tinha de ir aos Estados Unidos, principalmente a Nova Iorque. E era curioso, eu na altura até partilhava casa com uns amigos meus. E eles tinham uns amigos mesmo nova-iorquinos que faziam aquela, não era bem Erasmus, mas era quase, tipo, eles vinham cá, passavam cá umas férias e eles iam lá, passavam lá umas férias. E numa dessas vindas, uma dessas vindas deles cá a Lisboa, eles falavam, estávamos a falar, é pá, eu adorava, eu estava sempre a dizer, pá, adorava ir a Nova Iorque, é pá, eles, quando quiseres aparece, nem precisas, nós vivemos, eles tinham um armazém, um warehouse, convertido em habitação, com 13 quartos, aquilo era tudo pessoal artístico, era tudo pessoal das artes, não é? Era um era músico, outro era filósofo, outro era pintor, e viviam todos tipo de comunidade lá em Brooklyn. Epá, eu um ano assim tinha dinheiro, assim, epá, nem é tarde nem é agarrei-me, comprei o voo e de volta, 80 contos, não mais me esqueço, 1999. Comprei o voo, não lhes disse nada, cheguei lá, 210 Bedford Avenue, em Brooklyn. Lá vai. Pá, chego lá, eu tinha fotografias do sítio, pá, chego ao JFK, não sei o quê, apanho o táxi, uma limusine, assim, fiz tudo para mim. Eu só quero um carrito, mas pronto, mas é americano, é tudo à grande. E foi, pá, e era um black, o gajo muito giro, e vinha assim ao lado dele. Vínhamos a conversar, não sei o quê, eu estou entusiasmado, estava empolgadíssimo, né? Nova Iorque, claro. Assim, uma coisa. Pá, e chego lá ao sítio e ele assim olha para mim, tens a certeza que é aqui? E eu assim, é aqui mesmo, é certeza, e o gajo ferrando, tá, lá fui eu. Pá, e a porta, entretanto, aquilo tinha dois andares, então o vizinho de baixo estava a sair e eu disse, ah, não sei o quê, entrei. E a porta dele estava aberta, entrei lá, assim, uma coisa enorme, com uma mesa de bilhar e não sei o quê, estava uma das nossas amigas, a Beth. E eu disse, ah, hi Beth, e ela, hi, e ela, Samuel, o que é que estás aqui a fazer? Tipo, e pronto, e pá, e depois foi muito giro, e depois, como era pessoal, alguns deles ligados à música, pá, acabei por fazer, ainda toquei com eles, né, cheguei a gravar, eles tinham um estúdio em Manhattan, ainda cheguei a fazer umas jam sessions, inclusive conheci um dos músicos que tocou com um dos meus ídolos, que é o Jeff Buckley, conheci o Parker Kindred, que gravou parte do Sketches for the Sweetheart of the Drunk, queria ser, e iria ser o sucessor do Matt Johnson, pá, e foi para mim, foi lindo quando de repente tocou o Parker Kindred à minha frente, e depois fomos para Manhattan jamar, ele a tocar Mamad, eu a tocar bateria, depois fui eu a tocar Mamad e ele a tocar bateria, foi assim uma loucura. Pá, foram três, aliás, eu ia, estava programado só ir duas semanas, pá, mas eu estava a adorar aquilo, perguntei ele se podia ficar mais uma semana, porque não estava para gastar dia, foi muito bom, não é? Claro. E eu já era, claro, ficas aí mais uma semana, e pá, telefonei para o aeroporto, adiei a viagem mais uma semana, paguei 100 dólares, está bom, bora. E já era Nova Iorquina, eu, quer dizer, não. E nem fiz nada daquelas coisas do turismo e tal. É pá, tive mesmo a curtir, ver concertos, ainda vi os Slam no Mercury Lounge, que é assim uma coisa mínima, estás a perceber? Na altura até gostava bastante dos Slam. É pá, num pubzinho, uma coisa mínima, pá, sabes o que é, estás a tocar com os Slam a 10 metros de ti, quer dizer, foi assim um espetacular. O Samuel é um dos bateristas mais importantes da música portuguesa. E não é apenas pelo seu trabalho com os Censurados, os Kick Out The Jams, ou por ter tocado num disco dos Sitiados. Ele fez parte de coisas importantes, como por exemplo... Lulu Blind, depois ainda fiz as discos com o Tim, depois também me convidou para fazer os primeiros discos dele a solo. Os Rádio Macau também, houve uma altura que eles estavam a gravar com... Epá, não me lembro, tenho pena de não me lembrar, que era um músico extraordinário norueguês, que é essencialmente percussionista, e que tinha feito o disco com eles. Só que, lá está, não era baterista, era percussionista, fez sempre uma coisa muito, muito elaborada. E depois em canções pop nem sempre essas coisas funcionam, ou melhor, a ideia que nós temos das coisas nem sempre funcionam da mesma forma, não é? E lembro do Flávio ter dito, tinha-me ligado, é pá, olha, Samuel, estou aqui, que queria que viesse aqui gravar uma bateria para o single, não sei o que, eu sempre mais, do Acordar. E eu, é pá, porra, olha, boa, não sei o que, fui gravar o single, pá, depois gravei mais outros, mas olha, gravei o disco todo. Pronto, e pá, e depois também estava, foi na fase dos Sitiados estarem a acabar, e ainda estava envolvido em algumas coisas com o João, com o projeto Megafone. O Tim também era uma coisa pontual, pronto, ele tinha os chutes, não é? Portanto, ia tendo alguma disponibilidade, e pronto, e o Flá convidou-me se eu queria fazer parte dos Rádio Macau, e foram 6 anos que estive com eles. Nunca foi... paraste quase. Neste nunca percurso nunca estiveste. Não, estive só aquele interregno de. E que nem sequer foi muito tempo. Não foi muito tempo, felizmente não. Eu sempre fui, apesar de não ter sido um grande estudioso da música, sempre fui muito dedicado. Pá, fiz algumas coisas, estudei um tempo no OT, tive algumas aulas depois em Londres também, umas aulas particulares, mas sempre fui muito dedicado e aquilo que fui aprendendo fui desenvolvendo bem, não é? E depois acho que pronto, já nasceu comigo, não sei, acho que não é, não sou nada presunçoso, mas acho que acabo, o que é certo é que as pessoas gostam do meu trabalho, não é? Portanto, eu também não posso ser aqui hipócrita e dizer que não tenho alguma coisa, não é? Que as pessoas gostam, se as pessoas gostam porque eu tenho alguma qualidade, não é? Mas sim, isso tem sido uma mais-valia para mim, ter tocado nesses projetos todos completamente, quase às vezes opostos, não é? E isso para mim foi enriquecedor, sem dúvida. Eu não tenho medo de trabalhar, percebes? Seja como músico, seja como outra coisa qualquer. Se tiver que fazer outra coisa qualquer para não fazer algo que eu não gosto ou que não me sinta confiante de que estou a fazer uma coisa honesta, prefiro não fazer. Começar uma vida, ter tanto para andar, uma vida como um rio a correr no outro dia. Deixa o rio correr como um rio corre para o mar, corre sem parar. Thank you. Há uns anos criou o seu próprio negócio, um bar no bairro que o viu crescer. Nasceu o popular Alvalade. Epá, isto foi um projeto que eu sempre talvez por essas referências todas que fui adquirindo ao longo da minha vida, de ter um espaço, porque achei sempre preciso, que era preciso ter espaço para as bandas tocarem. As bandas só crescem em palcos, não? Tu podes estudar muitos anos de música, podes fazer muitos discos, mas se és uma banda que queres tocar ao vivo, tens que tocar ao vivo. E só assim é que tu cresces, percebes? E achei que era importante e eu e o meu irmão sempre tivemos essa ideia de um dia se conseguirmos ter um projeto desses, não é? E pronto, ele surgiu do nada, na altura do boom da crise, apareceu-nos um espaço que já existia, um espaço lá em Alvalade, que o meu irmão até inclusive já tinha trabalhado nesse espaço, que estava praticamente ao abandono, estava fechado já há uma série de anos. E a pessoa responsável pelo espaço sugeriu ao meu irmão se ele queria reabrir aquilo, e pronto, e o meu irmão veio-me desafiar para meter ali num belo embrulho. Mas pronto, tem sido muito interessante. Epá, posso dizer que já foram cerca de 700 bandas tocar ao popular, não vou lá. Há bocado, no início quase desta conversa, falavas sobre que dizias que tinhas pena que as bandas de hoje em dia, que os miúdos de hoje em dia não tivessem essa coisa de ter esses sítios para estarem com outros músicos e haver muitas bandas a tocar. É isso que vocês querem fazer? É isso. Recuperar esse espírito. Foi sempre esse espírito que nos levou a avançar para aquele projeto, porque não era só o convívio da conversa banal ou de circunstância. Muitas vezes projetos que eram criados no meio de duas cervejas, havia uma ideia e as pessoas no outro dia se calhar estavam mesmo a ligar-se para se encontrarem e fazerem qualquer coisa. E eu acho que faz falta isso. E para além disso, também é importante as pessoas fazerem parte de qualquer coisa. E acho que as novas gerações fazem parte de tudo e não fazem parte de nada. É a conclusão que eu começo a chegar, porque infelizmente vejo o popular com bandas extraordinárias e com 30 pessoas lá. Pá, e é ridículo. Eu não consigo perceber como é que, com bandas com tanta qualidade que temos, não é? As pessoas não vão. Não consigo, para mim é uma incógnita, não consigo perceber o porquê não haver esse espírito de pá, mora lá fazer parte de qualquer coisa, vamos fazer parte deste projeto, vamos apoiá-los. As pessoas têm que ter a noção que para os projetos poderem continuar, a presença delas é fundamental, porque de outra forma as coisas deixam de acontecer, porque as pessoas depois acabam por ficar frustradas e pá, isto não está, porque é um exercício grande, não é? Tu fazes, dedicares uma vida a ensaios, a estudares, por vezes a abdicares uma série de coisas para estares nos ensaios e trabalhares e fazeres e gravares e essas coisas todas, e para além do dinheiro que tu gastas para isso, e para depois no fim o retorno ser zero, não é? Portanto, eu apelo às pessoas que façam um esforço e que vão aos sítios ver as bandas, mesmo que não. Nós tínhamos essa cena na nossa altura, mesmo que a malta não gostasse, a malta ia ver. Pá, pronto, e acabámos às vezes até por gostar ou por aprendermos qualquer coisa, e nós como músicos também, eu aprendo muito e continuo a aprender muito a ver outros músicos a tocar. E pronto, mas isso sou. I have never obstructed justice. Põe os vossos artistas locais. É a mensagem de Palitos e é a nossa também. Põe o vosso artista local e apoiem o vosso podcast local também. Nós somos o Brandos Costumes e voltamos em breve com mais conversas e histórias da música portuguesa. Podem dizer aquilo que bem entenderem. Nós sabemos de continuar. Deixa. Yeah. mas o gato é nada.